this is a couple of languages that my father used to tell me, and he knows about them. Quem escreve a graça de uma camarada é Naya? Pelo mundo. É porque ele que merece. Maracaraia. Passata. Passata, meu cliente. Lembra, galera? Chora. É porque ele te manda. Tu te manda agora. Nona. Tu, bela dona. Passata, ragazza. Ragazza. Querê. A chivala tinha. Je ne sais pas. You took my hobby. Oh, my Jesus.